Eu cheguei no piso, vejo essa safada, tá chapada de cachaça. E quando eu ligo o paredão, no paredão, vai jogando a raba. Eu cheguei no piso, vejo essa safada, tá chapada de cachaça. E quando eu ligo o paredão, baixinho, baixinho. Ó, eu vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Uau! Mas não dá. E aí? E toda vez

sofrer. Tu vai embora, vai se arrepender. Quando eu assisto o vídeo, tem propaganda no começo. Aí eu lembrei que tu tava dizendo pra mim que, mesmo se o canal não for monetizado, mas vai ter propaganda. O YouTube vai botar propaganda do mesmo jeito. Aí eu fiquei pensando assim: rapaz, será que os caras fazem isso aí pra usar de estratégia, pra não ser derrubado o canal? Porque os caras botam músicas internacionais. Aí eu tiro pela questão da Cocais, que toca música internacional e não paga nada pro ECAD, né? Não sei, posso estar enganado. Mas eu fico prestando atenção assim, rapaz, será que os caras fazem isso justamente por causa de negócio de direito autoral? 94,5. A Top me ouve! E eu ouço a Top! Eu não sei como é que funciona isso, mas... A pedido dos eu não tô te segurando. Você me ama e eu te amo, mas se quer sair da minha vida, sai. Sorria, olha a sua liberdade aí. Sorria, enquanto ainda consegue sorrir. Por quê? Quando perceber que seus defeitos só comigo eram perfeitos, não tem jeito, você vai chorar. Vai piorar.

sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu cedo sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu cedo sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Ser um comunicador profissional e aumentar as oportunidades de trabalho? Então o curso técnico online de rádio e TV foi feito para você. Os nossos professores vão te ensinar em detalhes os segredos práticos da produção jornalística. As aulas são online com metodologias práticas e criativas. Ao concluir o curso, você pode atuar em até 48 áreas da comunicação. Há 17 anos, a Conrádio forma comunicadores profissionais para o mercado. Hoje, muitos dos nossos alunos são profissionais de destaque em grandes emissoras de rádio e TV do Brasil. Quer saber mais? Acesse eadconradio.com.br e se inscreva. Escola Conrádio, para você ir além. Você é Top FM. Há momentos na vida que tem que ser assim. Nessas horas mais difíceis, um amigo pra contar. O sentimento, o amparo, tranquiliza o coração. O conforto, o amigo, Pax União. Pax União, um amigo nas horas difíceis. Top FM. Top FM. Ah!

de um vagabundo. Só não saí na mão porque o garçom me segurou. A turma do deixa de esmalar do baixinho, esse aí se lascou. E eu vim parar aqui, virei chacota na cidade. O povo falando, outro repostado, carai que maldade. Com essa cê me rachou no meio. Tô deixando a aliança na caixinha do correio. Ô, parceiro, uma história dessa eu não queria viver de jeito nenhum. Cê tá doido, parceiro. Pra você foi apenas um beijo, mas pra mim foi o fim do meu mundo. Ver o amor da minha vida, ai, ai, ai, na boca de um vagabundo. Só não saí na mão porque o garçom me segurou. A turma do deixa de falando baixinho, aí se lascou. E eu vim parar aqui, virei chacota na cidade. O povo falando, outro repostando, carai que maldade. Só não saí na mão porque o garçom me segurou. A turma do deixa diz, falando baixinho, esse aí se lascou. E eu vim parar aqui, virei chacota na cidade. O povo falando, outro repostando, carai que maldade. Com essa cê me rachou no meio. Tô deixando a aliança na caixinha do. Tô deixando a aliança na caixinha do correio. Yeah! Top FM. Vibrações, ah, e foram poucos minutos.

coração. Vem com Zé Vaqueiro. Ser eu chorei a noite toda.